É o gigante do crocodilo na área. Pra sacudir tudo. E em nome de Treve Sport, a verdadeira palhaçada do norte do Brasil. É o Treve Sport. Fechado com o bandido pra 13. É a Trevo na parada. Taratela. Penélope Charmosa. É a boutique Penélope Charmosa. Do empresário Anhão. E a 10 Miranda. Fechado também aqui com o bandido. Vai começar o bagulho doido. Então bora pra cima. Atenção. Atenção. Última chamada. A pressão vai começar. Canhões sem clemência. Batalha chegou, E aí? Onde está o dono do baile? Caribe. Batrase, seu piruta desmiolado. Cadê você, desgraçado? Tô aqui no comando do gigante, do Caribe. Vamos pra cima, barba. Pode começar o baile. Então bora. Taca fogo na bomba. O homem do baile já chegou e vai botar a pressão. Top DJ do Pará, solta o batidão. Esse baile é muito louco e a galera vai curtir. DJ Patrese detonando pressão do começo ao fim. O homem do baile já chegou e vai botar vai a pressão. Começar! Top DJ do Pará, solta o batidão. Esse baile é muito louco e a galera vai curtir. DJ Patrese detonando pressão do começo ao fim. O Patrese já tá na pressão e o baile todo vai começar. Se prepara aí, DJ Patrese. Segura! Explode o bagulho. Pode estourar, pode estourar, pode estourar. Joga pra cima, pode estourar, joga pra cima. Pode estourar, vai estourar, pode estourar, vai estourar. Pode estourar, pode estourar. Prepara. Joga pra cima quem tá solteiro, quem tá feliz. Galera do Paysandu, do Remo, é agora. Hoje vai rolar deitada. Quem é croco? Oh, quem é croco? Vai pro croco. Quem é croco? Vai pro croco. Bora pra cima que não para. Não para. É, os amiguinhos que brota de PT. Se não tiver de gol, ela nem pode o caminho. De braba que mina maluca já bateu na minha cara por causa das vagabunda. Ela é folgada e às vezes ela pra se liga, pra se liga. Quase me manda morar na rua. Daqueles eu tô no. Joga a mãozinha pra cima também! Torcida do Mengão! A torcida do Corinthians também tá aí! Só quem vai amanhecer muito chapado hoje dá o grito! Quero ouvir essa aqui, ó! Cadê o gritinho das virgens? O grito das gostosas! Das sinceras! Só quem já levou o chifre aí dá um gritão! E quem já colocou chifre aí, dá um grito também. 5, 4, 3, 2, 1. Pipa! é o baile do Patrese. Ei, te chamando de meu bem. Só as melhores. Sem cheirão de lágrimas. E o que? E o que? E agora tô no beco sem saída. Porque te entreguei a minha vida e você. As melhores, vai! Com meu coração. Pra cima, minha irmã. Canta bem alto! 3, 2, 1, vai! Vão sofrer pra lá! Pode chorar! Vai, moleque doido! Vai, moleque doido! Canta, canta, vai! Onde tu tá, vai? Brota no baile do Patrese, tira a brava com teu ex. Brota no baile do Patrese, tira a brava com teu ex. Brota no baile do Patrese. Bora pra cima! São os quatro caras que a bandida se amarra. São os quatro caras que a bandida se amarra. Jogador, empresário, Uber, artista. E ele! E o DJ Patrese. Toma, caqueado, toma, toma! E o DJ Patrese. Já sabe quem é, né? Esse aqui na voz. E vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando. Quando o Patrese tá tocando, olha o que a galera fala. Quando o Patrese tá tocando, olha o que a galera fala. Ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda. Vai pra cima no Caribe, é foda, moleque. Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora. Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora. Você quis ir embora, agora implora minha moral. Você quis ir embora, agora implora minha moral. Se tu fosse mil grau, não era ex, era atual. Se tu fosse mil grau, não era ex, era atual. Se tu fosse mil grau, não era ex, era atual. Se tu fosse mil grau, não era ex, era atual. Vai pra cima, vai pra cima. Pega, pega a visão. E pega, pega, pega, pega. Pode o Giga! DJ Patrese. Do céu, joga a mãozinha pra cima aí, bate, bate, bate, bate, um, dois, agora, joga pra cima, vai, vai, vai, vai, vai, não para, não para, toma mais uma, vai, joga a mãozinha pra cima e grita, bebê só não pode passar mal se tu beber. O quê? pra 13 te passar o sal. É sal, é sal, é sal. O sal a 13, o sal a 13 te passar o sal. O sal, o sal a 13, sal. O sal a 13, sal. O sal a 13, sal. O sal a 13, sal. O sal a 13, sal. O sal a 13, sal. Ela joga o rabetão, ela joga o rabetão. Ela joga o rabetão, ela joga o rabetão. Mais pólvora. Bora, minha gerente Murilo. Bora, Hernani. Tá bagulho do Raina. Lá vem do Marumbi. Acordei mais uma vez embriagado. Velô do Marumbi, isso aí. Os caras doidos do satélite, bora. Da Fronteiras comigo também, um abraço! Pra se ligar! Ai, ai, ai, amor, eu quero pular. Acelera! Agora, agora! Agora. Leandro Navegante, pega sua esposa Roberta! Engraçado, viu? Nem óculos da gente isso aí. Vamos pra cima! Bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, vem! Empurra nela, vai! Empurra, empurra, empurra, empurra, tudo bem! Empurra nela! Tá criado, vai! As definições de rock foram atualizadas. Filha, olha a piriguita. Rock de prima hoje é aniversário da Suane, a Suzy. Croquete, estão aqui. Fica de quatro. Bora, menino, rock. Lá vai. Fica de quatro. Toma! do Super Meninos, Jaque com o Diogo, tão na área. Deixa timidez de lado, puxa amigo e vem dançar. Mostra tudo que cê sabe pra trás e vai analisar. Deixa timidez de lado, puxa amigo e vem dançar. Mostra tudo que cê sabe pra trás e vai te olhar. Pode, pode, pode sentar. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Toma caqueado, toma, toma caqueado, vai. É bandido pra caralho e as novinha não resiste. É bandido vai, pra caralho e as novinha não resiste. Eu não volto pra casa, a partir de hoje eu não volto. Por quê? Por quê? Vou morar. O Luan, Lona GDK também. Vou morar no crocodilo, viciê em dar entrada. Vou morar no crocodilo, viciê em dar entrada. As meninas sem frescura. Sabe que o Patrese é o cara do momento. Segura! Como a cabra pra poder passar o tempo. E o Eric Nunes! E aí, Eric? A nossa capa terra. O meu tarde é lixo, mas é redebol. E aí, em nome de Ratburg também! Patrocínio oficial do Crocodilo! É Ratburg na tela! Sigo na minha luta e trabalha no dobrado. E aí, Marquinhos Silva? Grande abraço! Sigo na minha luta e trabalha. Paulo também! Biscoito, é isso aí? Tá comigo! Sabe que o Patrese é o cara do momento. Como a cabra pra poder passar o tempo. E as que pisava hoje em dia tá rendendo. Pode vir. Tudo tá de lá mais fogo! Vai! Explode o bagulho! A Débora também é a bonequinha. A Jéssica Souza sempre curtindo aqui o Croco Bag. 3, 2, 1. Baile do Patrese é bagulho doido. E o Juru nas carnes. O açougue número 1 do bairro do Jurunas, do empresário Netinho e meu gerente Fabrício. É o Jurunas Carne, papai! Como é que é? Na sala, no chão me deito, e a cabeça não para, solidão me ampara, tá querendo brincar comigo, rindo da minha cara. O Renatinho Play! Renatinho Playboy! Andreina também, Fernando. Fernandes! Não vou. Eliseu, o Júnior. 93, marcando presença aqui no Croco. Um abraço! Tudo mudou. E o quê? Se prepara, chumbo trocado, amor. Agora! Porque eu mereço um recomeço. Tenho o direito de amar e ser feliz. E aí, Breno? Tá ronda? Tá no som que ele dá valor. Tá aqui, ó! Crocodilo. Também, barbearia do William de Quaraci. Amar e ser feliz. E deixando caqueado, e deixando gingado, e deixando caqueado, no caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. As solteiras estão aqui hoje, então. Então, bora pra cima. E em nome de R.A. Boutique, do empresário Anderson. Fechado sempre com o baile do Patrese, R.A. Boutique. Pra quem não sabe, é o Patinha, a Duke Gold. O Patinho mais famoso do Brasil é a Duke Gold, tá no telão. Bora, vambora, vambora. É sal, sal, sal, sal. É sal, sal, é sal. vai, vai, vai. Tá ali meu top do Pará. Patrese. Tá ali meu top do Pará. Como tu tá? O Patrese tá doidão. Tô ficando. Tá doidão. O Patrese tá doidão. O Patrese tá doidão. Tá doidão. Tá doidão. Tá doidão. Tá doidão. Tá doidão. A Suede, o Vitinho, equipe 5. Tem mais jornal aí, tem? O KS Corno fica agoniado. Basta pra lá, boi, Reinaldinho. Cuidado, ele pode estar do seu lado. Cuidado, ele pode estar do seu lado. Quem tem amigo corno, dá nele um abraço. Dá um abraço! Me siga na voz. O Júnior Fênix, a Dayana, ele é alô, Bruninho, ele é meu amigão. Ele é Vitória, rua de turbo, amigão. O chifre aqui com a gente, é a Adriana. Passa no portão, finge que não sabe e nem tá me ligando. Finge que não sabe Lama. E nem tá me ligando. De que eu tô falando? É do corno manso. De que eu tô falando? O Diego Caçador, ah, Diegão. De que eu tô falando? É do corno manso. Terminou porque ela traiu, mas voltou depois. Lama. Terminou porque ela traiu, mas voltou depois. Ela é safada e ele é boi. Quer tamangangá? Mafra, o Thiago Costa, o B2, Dedé também. Vem comigo, aquele abraço. Segura. Fazes parte de mim, tu completas o meu ser. Cheguei, vai, moleque. E aí, Marcinho, o Gabriel Juninho também. E a galera de Guaraci aqui pra cima com a gente. É nóis. Final feliz. Consigo crer que a história terminou. Porque sem você. E aí, picadinha tribulada? Os empresários da Ceasa. Estão comigo. Doidinho, tá aí não? Sem você. E aí, doidinho? Aí, tá de roda. Gigante Crocodilo Prime. Quer os amiguinhos que tá de PT? Se não tiver, digo aquela nem. Bora, bora! Entrei pra boca, agora eu tô de peça. De meia, tô comendo várias checas. E ela maeta demais. Não me queria ir agora. Mochila nas costas. Na cintura, bonézinho pra trás. Olha o boné. Só caçando puta. Mochila nas costas, radinho na cintura, bonézinho pra trás. Só caçando puta. Mochila nas costas, radinho na cintura, bonézinho pra trás. É só passar o clima. Ela terminou comigo, faz um mês aí, prendeu. Vixe, fodeu, fodeu, fodeu. Já tava nenhum da. É o baile do Patrese. Fica aqui que é eu. Vixe, fodeu, fodeu. Lá vai, lá fodeu. Vai. Elas vão provar do gosto que tu perdeu. Elas vão provar. Como é que é? Que tu perdeu. Você é funga na dona de casa. Vou atrás das putas. Quebra a churrada. Que hoje é dia de balada. Crocodilo. De graça, então. E detona do sem parar. É funga na dona de casa. Vou atrás das putas. Quebra a churrada. Então isso quer dizer que eu posso ter duas namoradas? Pode? Não, vai. Para de ficar as coisas pra me convencer que você tá bem, viu? Tadinho! Eu te conheci depois que a gente lavou. Será onde é que arrumou todo esse ódio de mim? Agora eu tô aqui no bar de cutela, abrindo cerveja, tentando te passar pra frente. Quem dera, Porque você não me bloqueou pra eu parar de chorar em cima da tela. Não, que só manda mensagem e faz ligação se eu ver. Traz um vídeo seu, sem eu, sendo feliz. Certeza que a minha vida vai dar por um triz. Me mata não, essa internet virou arma na sua mão. Tá de novo com Rafaelzinho da Marambaia. Não tô acreditando, vai fazer papel. O doidinho chora nessa aí. Outra vez. E aí, doidinho? Não ab... Ele seu amor sempre. Aí o picadinho atribulado, sua esposa na é, isso é amor, mas pra ele. Tá sumido, né? Passadinho, plano B. Se tá não... certo, tem que botar na algema mesmo. Já liga pra você. Um cadeado. Sai com a patroa, pô. Chegar de se iludir. O que cê tá passando, eu já passei e eu sobrevivi. Se ele não te quer, se ele não te quer. Eu amei. Nem sempre se calcula o risco, mesmo assim eu amei. É o baile do Patrese. Desperdicei tanto sorriso, mas no fim família Maguari, papai. Mas tá galera de chapéu. Eu posso me virar sozinho. Tá lindo! Eu sobrevivo sem carinho. Que bonito, hein? Eu ando desacreditado. O amor passou e fez estrago. E o melhor é me deixar. Você! Me deixar. Aí você veio e me deu proteção. Baixou minha guarda. Mexeu com emoção. Tira um fulminante no meu coração. Era. O amor quando cerca não dá pra correr. Pode até ferir, mas eu quero viver. Eu corro esse risco se for com você. E em nome também era. Churrasco do Macha, papai. O melhor do Barreiro. Onde o Bezerra passa bem, o produtor. Eu é o churrasco do Macha. Vou lá, viu, Macha? Prepara o bagulho doido lá. Mesmo assim, é nóis. Do croco, do gigante, do bar. Desperdicei tanto sorriso. E segura, Macha. Eu chorei. Papai. Pensa que eu não reparei. E você passou em claro a madrugada inteira. Churrasco do Macha. Segura. Te reconheço. Revirando do avesso a minha carteira. Procurando em minhas coisas algo que alimente esse ciúme sem sentido. E eu observando tudo e morrendo de vontade. O Giovanni, o Bebe, o Iago do Comércio, o que eu tenho, o Rafaelzinho, o Felipe do Formosa. Agitar. E aí, galego? E nada aconteceu. GPA. Eu, sem você, acho que nem existe. Igualzinho também, do Itauá. Olha bem no meu olhar. Se liga. Você vai notar, enfim, que dentro de mim o amor se fez. Desde o dia que eu te vi pela primeira vez. O que eu não faria pra esse amor vencer? Que louco eu seria de perder você? Sem o teu carinho eu não sou ninguém. E aí, Jobson do Croco? E aí, abraço, moleque do Lucky Dog! Um carinho é sempre gostoso. Pra se ligar. Só que o seu é mais delicado. Você foi embora tem uma semana. E aquele beijo me causou insônia. Sonho acordado pensando em você. Eu não me canso de te amar. Não vejo a hora de chegar o dia anoitecer. E o pagodão que toca tudo. Eu e você querendo ser. Você! Amar, amar, amar. Então bora! Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Eu vou pra ousadia, eu vou pra cachorrada. O quê? O quê? Não. mas eu só quero ser feliz. E a dança do mundo. O esquerdo só tem peixe e o direito tá cheio de onça. Bom ser vida louca. E quebra tudo, vai. Eu tô voando alto. Sigo na minha luta e trabalho. Já já, Dini Gordo! Voando alto. Pra detonar tudo no Caribe! Sigo na minha luta e trabalhando dobrada. É todo show, ela está me querendo. Sabe que. E abriu tem crocodilo e pose, papai. Fumo. Cara que canta essa aqui, fumo, ó. O bicho vai pegar! E as que pisava hoje em dia tá rendendo. Pode crer, tirou a nossa tropa dela. Humildade é lixo, mas cê rende pra ninguém. Eu vou pagar meus cash, pra multiplicar meus cash. Porque já vem! Marca pra nós se ver, pode ser pra ferver. Hoje eu quero você. O baile do Patrese. Se fazer no teu jeito que eu me amarro de quatro, eu jogo rabo, sequência de toma, toma, sequência. Patrese. De quatro, eu jogo rabos de quatro, eu jogo rabo, sequência. Vai, equipe Bengola! Vai, Rafael, o Caio, o Thiago! De quatro, eu jogo. O Vale, o Júnior! Zara comigo! Rabo, sequência de toma, toma, sequência de vapo, vapo. De quatro, eu jogo. Fala, Thiaguinho Machador! O, rabo, sequência... o homem da RIA Boutique tá na. Olha o Boca Melada também. Aí, Alan, é nóis, R.A. Boutique, patrocinador oficial do baile do Patrese. E tá no telão, meu irmão. Fala, meu gerente, fala, meu Ubi, ele é tudo. Pra cima. Eu não quero mais você. Quem falou? Equipe Batidão também na área. Mulher, toma vergonha na cara e vê se larga do meu pé. Muito louca na onda do Boldin. Chamei o te joga, te joga, dança, te joga, te joga, dança. DJ Patrese, o top. Agora. Eu sabia que ela viria. De longe sinalizou pra mim. Tá lotado de mina gostosa, mas você eu chamo no dedinho. Eu tô chapado, cheio das vontades de te mandar o meu papo. Tá rolando baile, mais um 99 eu pago. Piloto. Coladinho, pressão, bora gordo! Gente no carro. E ela vem, vem, vem. E ela vem, sacolejando a raba na frente do seu neném. Quer botar dona braba, isso eu vou te dar também. Só botar dona meu bem, só botar dona meu bem. Agora! E ela vem, sacolejando a raba na frente do seu neném. Quer botar dona braba, isso eu vou te dar também. Só botar dona meu bem, só botar dona meu bem, só botar dona meu bem. Bota, bota, bota, bota aqui. Bota, bota, bota, bota tudo em mim. Bota, bota, bota, bota aqui. Bota, bota. E hoje a parada, meu irmão, é o crocodilo na Stop Beer. Antigo Pompilho, hoje o crocodilo chega na Stop Beat e a galera vai invadir. Para aí, Breno, segura isso aqui, desgraçado. Vamos pra cima, Stop Beat hoje. O ingresso, só um real, a festa toda. Hoje na Stop Beat, aí meu gerente Murilo. Bora, Hernani, é hoje a parada na Stop Beat. Bora, Di.